brega comigo por te amar assim. Não brega comigo por te amar assim. Não briga comigo por te amar assim. Meu coração só sabe te querer pra mim. Eu sei que às vezes erro sem perceber, mas tudo que eu faço é só pra te quem proteger. É, não briga comigo, deixa eu te mostrar que o meu amor é puro, só quer te cuidar. Eu me entrego inteiro só pra te ver sorrir. Não briga comigo, eu nasci pra te sentir. Sei que o ciúme às vezes quer nos separar, mas o que eu sinto ninguém vai apagar. Se o mundo inteiro tentar nos dividir, eu vou lutar por nós, eu não vou desistir. Oh, não briga comigo, deixa eu te mostrar que o meu amor é puro, eu só quero te cuidar. Eu me entrego inteiro só pra te ver sorrir. Não briga comigo, eu nasci pra te sentir. Se eu pudesse entrar dentro do seu coração, você ia entender toda essa paixão. Não é cobrança, é só medo de te perder. Meu amor, só quero viver pra você. Oh, não briga comigo por te amar assim. É tão verdadeiro o que existe em mim. Deixa eu te provar que o meu amor é sem fim. Não briga comigo por te amar assim. Por te amar assim.